Um novo dia clareia, com cavalos na praia. Eu sinto o vento selvagem na minha cama de areia. Os deuses à toa nos propõem um dilema. Regar a tua flor pode acabar na fogueira. Amar teu igual, o corpo te queima. O prata da pele, a pele incendeia. Teu olho molhado na sexta-feira. Alivia teu peito, já é de manhã. Nós corremos nossa vida inteira. Agora já podemos descansar. Deita e o vento te leva pra onde você deve estar. Tempo de glória. Fomos reis e rainhas, sem trono ou altar. Tua língua e tua boca me sujam sem desculpa. Minhas mães me criaram pra um mundo bonito. Me mataram ontem, mas nunca me senti tão vivo. Nós corremos nossa vida inteira. Agora já podemos descansar. Deita e o vento te leva pra onde você deve estar. Tempo de glória. Deve ser a gente ali no mundo novo. Deve ser você aqui. Talvez, talvez.